Javan, Brunão do Recife, Fernandinho do Cabo, Pernambuco, Júlio Gravações, Campo do Brito. Te levo pro cinema, sei até contar poema. Passo do seu jeitinho, te trato com carinho. Cê vai ver, vou te surpreender. Seu pai reclamar, eu faço a média com meu sogro. Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco. Por você, eu sou simples e romântico. Pra você, eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo. Eu sou simples e romântico. Pra você, eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto, o tanto que te quero e o tanto que te amo. César CDs, Janinho CDs, GT Divulgações, Jack Mídia, Aldimar, meu locutor estourado. Te levo pro cinema, sei até contar poema. Passo do seu jeitinho, te trato com carinho. Cê vai ver, vou te surpreender. Se seu pai reclamar, eu faço a média com meu sogro. Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco. Por você, eu sou simples e romântico. Pra você, eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto, o tanto que te quero e o tanto que eu te amo. Eu sou simples e romântico. Pra você, eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo. Léo Gravações, Xaropinho CDs, Tuca Playboy, Respeito Índio Menino, Zebra da Mídia, estourado. Te levo pro cinema, sei até contar poema. Faço do seu jeitinho, te trato com carinho. Cê vai ver, vou te surpreender.